a base, reportar na final de 3 milhas para a pista 10, Olympus 03. Vento 100 graus, 129. Ok, frente 10 boas, está iniciando a base, reportará na final de 3 milhas. TAM 3602, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 129. Tango Romeu, informo que o P3 da Força Aérea está já girando base, tá? Visual contrário? Positivo, vou manter a separação aqui, dropa na final da 17. Positivo, senhor. Então ajuste-se como número 2 para pouso após o P3, ok? Positivo. Sente, 1-2, sente 0. Pode ser 2000. 4-4-0 para o TAC, 46 a bordo, 4 horas e 5 minutos, o Altonadia, Fernando de Salvador. Taxi 5490, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera, torre 1 no outro decimal 95, ajuste 10, 16, bom voo. Sente, via Juliette Alfa, pista 10. E agora na final de 3 milhas, rebaixo travado, Olimpo 03. Gente, Olimpo 03, autorizado toque arremetido na pista 10, vento 120 graus, 129. Exato, toque arremetido. TAM 3602, decola aos 13, chama agora controle em 1.9.8, um bom voo. Final 7, o Kilo Tango Romeo, 3 milhas. Kilo Tango Romeo, livre pouso, pista 17, vento 110 graus com 129. Tango Romeo. Então nós temos o Eletra P3 da Força Aérea Brasileira efetuando circuito de tráfego da pista 10. Vitor Juliette. Eletra, Eletra, de olho, tráfego da Brasileira. Trip 5490 ali, mantém pista 10. Direita pro de Leda, após Leda e Léo. Direto Leda, Leda e Léo. Olimpo 03, toca e arremete aos 15, mantém pro até atingir 1.000 pés, reposte na perna do vento da pista 10, mantendo 1.000 pés. Estimativo, mantendo pro até 1.000 pés, quando curvar na esquerda da perna do vento, passará no Travessa Norte, 03. O trip 5490, informa o P3 área da Força Aérea, que ele está tocando arremetendo, está mantendo pro no momento até manter 1.000 pés. Ao manter, a aeronave vai cruzar a esquerda para ingressar a perna do vento, possível? Devido a isso, quando decolar o 5490 deverá manter proa até passar 2.000 pés. Tente a manter a proa de decolagem até passar 2.000 pés. Após curva na esquerda, na bomba alta. Dois, Chilson. Torre, bom dia, Gordon 270, checado travado para uma milha do externo. Muito bom dia, Gordon 270, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa o ATR da trip iniciando a rolagem no momento. Vento 100 graus, 129. Seguindo o 270. Trip 5490, livre decolagem, pista 10, vento 10 graus com 12 nós. Livre decolagem na pista 10, 5490. Sou 1270, tráfego adicional P3, Alpha Mike da Força Aérea Brasileira, ingressando perna do vento, mantendo 1.000 pés, aguardando seu pouso para girar base. Sentente que é 1270. Kilo Tango Romeo no solo aos 16, livre táxi até o pátio 5, está sinalizando frequência, bom dia. Até já. O Olimpo 03, condição de efetuar 360 pela direita, senhor? Afi, Confirma, ativa. Então, efetue 360 pela direita, reposta interceptando o terno do vento da pista 10. Ativo, realizando 360 pela direita, olho em pulho, 03. Para todos. Livre pouso, 1270. Afirmo, gol no 270, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 12 mais. Livre pouso, 1270. Trip 5490, decola os 18, chama agora controle 119.8, um bom voo. 19.8, obrigado, até o retorno. Até o retorno, sim. Salvador, Trip 5490, na Momo Alvo. Trip 5490, está sob contato radar, subindo a nível de voo 200, sai da Momo Alvo Petrolina. TR-72, que decolou da cabeceira 10 e está mantendo 2 mil pés agora, vai até a curva à esquerda, na terceira saída Momo, ok? 0370. Visual com tráfego, está ingressando a perna do vento. Positivo, voo limpo 03, informo que vai efetuar sua permitida após um segundo tráfego, um Embraer 190 da Azul, que está atingindo o marcador externo no momento. Reposta então visual com o mesmo. As intenções é com que o senhor se programe para efetuar sua permitida como número 3. Ciente como número 3, pela posição do segundo no marcador externo, pode alongar a perna do vento. Tá? Pois, tio, senhor. Vento no momento 10 graus com 12 nós, então reporte na final da pista 10 com o número 3. Afirmativo, reportará na final como número 3, já visual com o número 2. Positivo, Olimpo 03. Senhor Salvador, boa, 14207, no ILS da 10, espaço externo, baixado de trabalho. Azul 4207, muito bom dia, continue a aproximação, livre pouso na pista 10, vento 110 graus com 109. Informo P3 da Força Aérea, à sua esquerda, mantendo 1 mil pés na perna do vento da pista 10. Autorizado pouso na pista 10, Azul 4207. Gol no 270, solo Azul 9, chama agora 121.9, bom dia. 21.9, bom dia, gol no 270. Salvador, gol 1270, livrou na pista. Gol 1270, bom dia, táxi Alfa Juliette, posição de número 8, parte principal. Gente, Alfa Juliette, posição 08, gol Salvador approach, call KDM, cleared my arrival, descend to 5,000 feet, fly heading ETAP intersection now. You're the number one for approach right now. Alfa Victor Juliette, informo o tráfego na posição D. Doze horas, 4 milhas, correção, tráfego na posição D. 1 hora, 5 milhas, seguindo para o final da 10, está autorizado para prosseguir para a rotatória, reporte do Zalcarodromo, Alfa Vitor Juliette. Vamos na rotatória, vamos botar o braço para trás, aqui, caso que o outro braço aqui aproximadamente 5 milhas às 2 horas, Alfa Vitor Juliette. Gente, Alfa Vitor Juliette, reporte do Zalcarodromo, para a rotatória. Olimpo 03, pista livre, livre toque arremetida, Olimpo 03. Livre toque arremetida, 03. 490. Muitíssimo obrigado, guardando. Controle, Salvador, gol 9738, informação ótima. 9738, acione identificação, chegada a Mário, descendo para 6.000 pés, da presente voo em Mário, gol 9738. De Mário, descendo para 6.000, 10, 1, 9, 3, de tráfego aproximando-se pelo setor norte do campo para pouso na 17. Negativo, pela direita. Positivo, senhor. Então, reporte perna do vento pela direita da pista 10 após a remetida 7203. Negativo, reporte perna do vento pela direita. Da presente, está autorizado direto Petrolina. CCT Petrolina, muito obrigado. Retorno, Alfa Vitor Juliette, está avisado, senhor. E agora, torre, 118.95, Alfa Vitor Juliette. Camarada, 118.95, Alfa Vitor Juliette. Estou presente, vou ITAP. Confirme ao Alfa Vitor Juliette. Está na prova, Alfa Vitor, visual com o Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, informo clareza 1. Continue a aproximação, reporte final de 2 milhas da pista 17. Informo T3 Alfa Mike da Força Aérea Brasileira efetuando toque arremetido na pista 10 com curvas pela direita para permitir sua aproximação para a final da 17, ok? Ok, já Olimpo 03, toque arremete aos 25, reporte para girar base final pista 10. Olimpo 03. Positivo, Olimpo 03, reporte para girar base na pista 10. Será para girar base na 10, Olimpo 03. Autorizada a base para Olimpo? Afirmo, Olimpo 03, autorizado final pista 10, vento 100 graus com 129. Informo tráfego tipo Charlie 150, 3 milhas da final da pista 17. No momento, vai aguardar o seu toque arremetido para prosseguir para a pouso. Motivo, autorizada a base para Olimpo. Alfa Vitor Juliette, torre. Alfa Vitor Juliette, torre, Salvador. Prefira, Alfa Vitor Juliette, na escuta. Condições de curvar à esquerda e apurou a linha do litoral enquanto P3 Orion da Força Aérea efetua a toca emitida da pista 1-0 para após o seu aproximar para o pouso. Confirmo, já está cruzando a esquerda aqui para o litoral, essa vida vigilante. Poxa, obrigado. O vento no momento 1-0-0 graus, com 1-2 nós, aguarda autorização para reingresso da final pista 1-7. Aguardo, essa vida vigilante. Escuta 5/5, a senhora identificação, a chegada é a mão, reporte no ideal de descida. Chama lá no ideal de descida. A senhora autorizaria para a gente avistar formações, turbulência, o perfil da Mari? Autorizado, 5220. Eu vou na Pro de Mari da Presente, obrigado, senhora. Vou na Pro de TAP da Presente, 5220. Pronto, Pro de TAP, muito obrigado. Alfa Vitor Juliette, informa que o P3 já está a 2 milhas da cabeceira 1-0, o senhor pode prosseguir para a final da pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós, aguarda autorização para o pouso. Vai prosseguir para a final da pista 1-7, aguarda autorização para o pouso, Alfa Vitor Juliette. Okay. ILS, 1-0, I'm going to push it. Ideal. 5220, descida para o nível de voo 070, 5220. O 5220 já acertou 70, 070. 1738, descida para 3000 pés, ajustado 1016. Desce para 3000, 1016, voo 1738. Trip 5220, controle. Você escuta? Está presente Voaduna. Você escuta, controle? 5220, Voaduna, está presente. Está presente, vamos, Duna. 5220, obrigado, senhor. Até o 70070. É autorizado 4000 pés, ajustado 1-0-6, trip 5220. 1-0-6, até 4000 na frente de Duna. Trip 5220, obrigado, senhor. Leite, está passando agora 3000. Positivo, Alfa Vitor Juliette, livre pouso, pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Positivo, livre pouso, Alfa Vitor Juliette, 1-7. Olimpo 03, toca, remete aos 3-0, mantém a proa até passar 1.000 pés, aposte na perna do vento a 1.500 pés. Positivo, manter a proa até 1.000. Para nada do vento a 1500 Olimpos. O Olimpo 03 desconsidera a última instrução, o senhor já pode ingressar na presente altitude na perna do vento, reposte atingindo. Afirmativo, ingressará a 1000 pés, já está a 1000 pés, está ingressando a do vento. Positivo, Olimpo 03. Zero chama Recife, 12685, alternando 12545. Pé. Zero. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda e após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle em 119.8 e aciona 5523 no transponder. Como número 3, trip 5220, tem um tráfego à sua frente, posição de 2 horas, 17 milhas, no rumo nordeste, livrando 70 para 3000, um Boeing 737-800 da Gol. Excelente, obrigado. Siga, Fox Tambor. CN 2222, o Fox Tambor Oscar, confirme pessoas a bordo. Já o toque arremetido, a pista 10, vento 120 graus, 109. Motivo, autorizado, toque arremetido, limpos. Alfa Victor Juliette, sala aos 32, livre backtrack, repórter com pista livre. Dado via Índia Alfa até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 1, 18, 95, ajuste no 0 no meia, bom voo. Alfa, boa tarde. Controle 5520, voltando. Tanto que ele está sendo necessário a redução da velocidade, pode manter essa velocidade. Confirme. O 5520, pode manter essa velocidade descida ou pode aquele fim de redução? Velocidade é critério 5220. Ah, critério, muito obrigado. Então vai te acelerar bem próximo de duro, ok? Confirme. Vai desacelerar e iniciar a desaceleração bem próxima à posição duna. Ok, o 5220. Obrigado, querido. Sinal que o trem baixo está vago, Olimpo 03. Olimpo 03, livre torque arremetida, pista 10, vento 13, 0 graus, 149. 03, livre torque arremetida. Coming to the final approach, ILS runway 10-0-0-0-0 and we have the runway inside. Azul 4060, complex final, contact tower 118-95. 118-95, have a nice day. 738, descida para 2000 pés, estado 10-16, está livre ILS, a porta estabilizada. 2000-16, autorizado ILS, não é importante o habitado. First ILS, 10. Roger, Azul 4060, reduce the speed as much as possible. I inform Boeing 737, taking position in order to take off. Wind 120 degrees, 14 knots. Wait for your landing clearance. Roger, is slowing down to approach speed, Azul 4060. 3000, grande duna, 35220. Info 03, toque arremete aos 35, aposte perna do vento, pista 10. Passará a perna do vento 10, limpo 03. Olimpo 03, condições de iniciar o curva agora? Motivo, tá curvando agora já, meu pés, Olimpo. No 260, livre decolagem, pista 10, vento 1-10 graus, 129. Azul 4060, wind 110 degrees, 12 knots, clear to, correction, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Azul 4060. Roll 360, decola os 37, chama agora controle em 119, decimal 8, um bom voo. 198, um bom dia, base 90. Através norte, Olimpo 03. Olimpo 03, efetue 360 pela direita, reposta interceptando terra do vento da pista 110. Afirmativo 360 pela direita, porta regressando do vento. Pacaju confirmando 370. São 390, cono 260. 390, graças, 260. Ok, cheque o equipamento, intensidade clareza 1, ok? Ótico, ótico, bravo. 738, já tem a fecha no visual. Bono 738, complete final, chame torre 118, decimal 95. 8900, da manhã. É. Controle, o 5220, pode bater essa própria, interceptar o LS? Tá livre, o 5220, descendo a 2000 pés, ajustado no 0 no 6, resposta estabilizada. 0 no meio até 3000, mantendo pronto, chamar na estabilizada. Obrigado. A 5, confirme novamente o pátio. Ciente, autorizado Vera Cruz, nível, correção 1 no meu pé, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 8 e aciona 0127 no transponder. Estabilizado em LS. Foi no 738, muito bom dia, livre pouso, pista 110, vento 110 graus, 129. Informa o P3 da Força Aérea Brasileira, na perna do vento da pista 110, mantendo 1.000 pés. O tráfego está efetuando 360 pela direita. Positivo, só confirmando, e tem separação visual conosco também, né? Positivo, vamos, assim que ele aproar a perna do vento, assim que ele atingir a perna do vento, a gente paga o tráfego para o tráfego da Força Aérea. Ok, ciência do óleo, obrigado. Alpha Juliet 09 on Zulu 4060. Lógica Bravo, pátio 5 com 02 de PLB, livre acionamento, chama para o táxi. O Olimpo 03 informa o Boeing 737 da Gol a 4 milhas da cabeceira 110, aproximando-se para o pouso. Vento no momento 110 graus, 12 nós, mantém a perna do vento da pista 110. Afirmativo, está ingressando na do vento, visual com tráfego na final, Olimpo. Positivo, Olimpo 03. O 220 da Trip está estabilizado. 220 da Trip, complete final, chame torre 118, decimal 95. 1895, até amanhã, obrigado, bom trabalho, gente. Igualmente. Aproximando-se em Duna no momento, o seu será o número 3 para pouso. Afirmativo, novo 360, será o número 303. São Rodo, 35220, está estabilizado, fui, Orientes. Muito bom dia, 35220, continua a aproximação, reposto marcador externo com trem checado, vento 110 graus, com 129. Informo P3 Alpha Mike da Força Aérea Brasileira, efetuando 360 na perna do vento da pista 10, mantendo 1.000 pés. Ah, ciente, obrigado, chamará passando de cima, baixada de trabalho. Posição Leda, Lima Eco Delta Alfa e após Leda, posição Bidev, Bravo India Delta Eco Vitor. Quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5520 no transponder. Ok, despejamento correto, chame pronto pushback acionamento no portão 01, azul 4207.